Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. O diretor de Mecanismo Europeu de Estabilidade está preocupado com a tensão política em Itália. Klaus Regling receia que a intenção de se demitir do primeiro-ministro italiano ponha em causa as reformas que Itália se propôs fazer no interesse do país e de toda a zona euro. Recorde-se que Mario Monti, o atual primeiro-ministro italiano, anunciou no sábado que pretende demitir-se, logo que o Parlamento aprova o Orçamento do Estado para 2013. Mario Monti manifestou esta intenção depois de Silvio Berlusconi ter retirado o apoio do seu partido, o Povo da Liberdade, ao governo de Monti e, em simultâneo, ter anunciado que se vai recandidatar ao lugar de primeiro-ministro em 2013. O ministro da Economia de Espanha já manifestou publicamente a sua apreensão sobre a instabilidade política que se vive em Itália, depois do primeiro-ministro italiano, Mario Monti, ter anunciado a sua intenção de se demitir. Luís de Guindos explicou que quando um país próximo de Espanha é considerado instável, isso é preocupante porque influencia o pensamento dos investidores relativamente aos países que estão numa situação económica frágil, como é o caso de Espanha. A maior ajuda de que Espanha precisa é de que se eliminem as incertezas sobre o futuro do euro, declarou o ministro da Economia espanhol. Amanhã à tarde, todas as ligações fluviais entre as duas margens do Tejo vão parar. Os trabalhadores da Soflusa e da Transtejo vão estar em plenário para fazer o balanço da última greve de 3 dias, feita pelos trabalhadores da Soflusa na semana passada. Quanto aos trabalhadores da Transtejo, o plenário terá como objetivo dar conhecimento aos trabalhadores das conclusões de uma reunião que acontecerá esta terça-feira de manhã entre a administração e os sindicatos, onde os sindicatos vão defender a integração dos subsídios nos salários-base dos trabalhadores. Jorge Miranda defende que o Presidente da República deve enviar o Orçamento do Estado para o Tribunal Constitucional. O constitucionalista considera que, apesar do tempo já ser pouco, ainda existe margem para Cavaco Silva pedir ao Tribunal Constitucional um parecer sobre a legalidade das medidas que constam do documento. O Prémio Nobel da Paz foi esta segunda-feira à tarde entregue à União Europeia. O presidente da Comissão Europeia foi receber o prémio a Oslo, na Noruega, junto com o presidente do Conselho Europeu. Durão Barroso e Herman Van Rompuy proferiram o discurso de aceitação do Prémio Nobel, lembrando os fundadores da União Europeia. O Prémio Nobel veio reconhecer o papel da União Europeia na transformação de uma Europa de guerra numa Europa de paz. Durão Barroso defendeu a moeda única como símbolo da União da Europa e prometeu defendê-la em conjunto com os Estados-membros da Zona Euro. O ministro da Solidariedade e Segurança Social garantiu esta segunda-feira que o governo está a criar medidas para combater a fome em Portugal. Pedro Mota Soares disse que o orçamento das cantinas sociais foi aumentado em 48 milhões de euros, passando dos antigos 2 milhões para 50 milhões de euros. O ministro da Solidariedade e Segurança Social anunciou também o aumento do apoio estatal a cerca de 4 mil crianças colocadas em instituições sociais. O presidente egípcio assinou um decreto no qual autoriza o exército a fazer detenções caso esteja em risco a segurança ou o funcionamento das instituições públicas, pelo menos até ser conhecido o resultado do referendo à nova Constituição do Egito, que sairá dia 15 de dezembro. As forças opositoras de Mohamed Morsi, como a Frente de Salvação Nacional, já convocaram uma mega manifestação para esta terça-feira, para contestarem a liderança de Morsi. Também amanhã, a Irmandade Muçulmana, força leal ao presidente, vai sair à rua numa manifestação pela legitimidade do poder presidencial. Hoje é dia de derby. O Sporting recebe o Benfica em Alvalade num jogo com arbitragem de Marco Ferreira. O Clube da Luz não poderá contar com Luizão e Enzo Pérez, bem como Carlos Martins e Pablo Aimar. Os quatro estão lesionados. Sálvio já recuperou da lesão e é uma opção disponível para Jorge Jesus, que chamou também Allan Kardec. Frank Verkauteren afirmou na conferência de imprensa que nenhum dos clubes pode perder o jogo. O Sporting porque pretende melhorar os resultados e o Benfica porque não tem interesse em deixar o Porto fugir na frente do campeonato. A diferença entre ambos é de 15 pontos. O Benfica está em segundo lugar com 26 pontos e o Sporting em nono com 11. A PSP classificou este jogo como de risco elevado e destacou para o terreno cerca de 600 agentes. Portugal perdeu com o Brasil na final do Mundial de Futsal Feminino, que se realizou em Oliveira de Azeméis. A equipa das Quinas perdeu por 3-0 e sagrou-se vice-campeã do mundo pela segunda vez. Já em 2010 tinha ficado em segundo lugar. Em 2011, a seleção portuguesa foi terceira classificada na prova. Dulce Félix conquistou a medalha de prata nos europeus de corta-mato em Budapeste, na Hungria. A atleta portuguesa terminou a prova em 27 minutos e 47 segundos, 2 segundos depois da primeira classificada, a irlandesa Fionnuala Britton. Lionel Messi já soma mais um recorde. Ontem, no jogo entre Barcelona e Betis de Sevilha, o avançado argentino marcou 2 golos, igualando e superando, no mesmo dia, Gerd Müller, o avançado alemão que detinha o recorde de mais golos marcados durante um ano civil. Em 1972, Müller estabeleceu a marca de 85 golos, ontem ultrapassada por Messi, que conta agora 86 golos, 74 pelo clube catalão e 12 pela seleção argentina. Foi mais um Antena Web Informação. Amanhã estou de volta. Boa noite.